Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa e agora estamos também no Porto. Uma saudação especial sempre a todos os que nos ouvem no Porto. Este programa, é verdade, fala muito mais sobre políticas em Lisboa, mas haverá com certeza muitos pontos comuns com a cidade do Porto. Hoje temos a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o Carlos Ardisson do CDS e o António Proa do PSD não pode hoje estar connosco. Vamos falar sobretudo de uma proposta do PCP que foi aprovada por unanimidade para a revisão do Plano Diretor Municipal, o PDM. Primeiro vamos um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou justamente começar por si. Cumprimentar aqui os colegas no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes em Lisboa e Porto. Porto, que é sempre bonito e que estive lá há uma semana e que proporciona sempre um ambiente agradável de passeio e de petisco em família. O meu primeiro minuto vai ser dedicado ao investimento que está a ser feito nos centros de saúde por os novos tempos na Câmara de Lisboa. E para além daquele centro de saúde que já todos já me ouviram falar sobre o Parque das Nações, que estava prometido há 28 anos e que não saiu do papel e que está já a chegar ao topo da construção, arrancou esta semana na freguesia aqui da nossa colega Carla Madeira a construção de um dos centros de saúde da Ribeira Nova, que já estava previsto, que tinha sido o projeto não estava de acordo com o PDM, que vamos também falar aqui hoje, e teve que ser revisto, e o centro de saúde também de Campo de Ourique também está para os próximos dias o lançamento da primeira pedra. Quando vinha para cá, passo por ali ao lado onde já está a ser construído o futuro Hospital Todos os Santos, que vai substituir os hospitais em Lisboa, e é uma grande satisfação ver, eu estive na cerimónia já há uns meses, e neste momento já é perceptível a quem passa na envolvente o ambiente de construção, de movimentação de terras e tudo isso. Portanto, a Câmara de Lisboa, o Governo, têm feito um investimento que é notável e necessário há muitos anos na reabilitação e da parte da saúde de Lisboa, que estava muito envelhecida. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, tive a oportunidade de conhecer por esse país muitos centros de saúde e encontrava em locais que não tinham população, encontrava centros de saúde com grande capacidade e com condições de excelência. E depois chegava-se a Lisboa e via-se que os equipamentos que existiam em Lisboa eram equipamentos dos anos 60 ou 70, não sei, geralmente feitos, montados e instalados em apartamentos, em casas que foram adaptadas para essa finalidade, e agora finalmente começam a ser construídos. Na altura, lembro-me que Fernando Medina promoveu e anunciou os 14 centros de saúde. Ainda não estão todos, mas tem sido com Carlos Moedas que têm sido concluídos muitas dessas obras, e estão a ser iniciados outros tantos, e portanto é com grande satisfação que vejo numa área que me diz muito, e acho que diz muito a todos os nossos ouvintes, que é a área da saúde, que há equipamentos novos em construção e que nos próximos 2 anos vamos ter uma cidade completamente diferente na oferta em termos de saúde. Muito bem, Ana Jara, vamos ao seu minuto. Muito boa tarde aos nossos ouvintes e também aqui no estúdio. Bom, o meu primeiro minuto vai para um tema que anda nas primeiras páginas dos jornais. O duplex do Primeiro-Ministro, que está a ser construído na Lapa, através da ligação de 2 apartamentos em andares diferentes, e que, segundo a informação que foi permitido obter até agora, não é claro em termos da sua legalidade. Eu tenho andado a observar estas notícias, têm sido várias notícias, é um tema delicado, obviamente, mas é um tema de cidade. É um tema da cidade de Lisboa porque diz respeito a uma área muito importante que é o urbanismo e o licenciamento urbanístico. Bom, sabemos agora que a junção destes apartamentos necessitaria de perfurar uma laje. Uma laje que é uma área comum de um edifício que tem vários vizinhos e, portanto, é uma estrutura, é uma alteração de uma estrutural de uma parte comum de um prédio. Ou seja, parece evidente que o Primeiro-Ministro precisaria de uma licença camarária e que essa licença, ou que apurámos até agora, volto a dizer... Não terá sido atribuída. Não terá sido pedida, solicitada. Bom, o primeiro aspecto que queria salientar é o cumprimento da legislação em vigor, tanto mais que muito, muito recentemente se veio a consolidar uma ideia e uma lei, uma simplificação da lei, o chamado simplex urbanístico, por acordo entre PS e PSD, que viria a simplificar consideravelmente os processos urbanísticos. Já está em vigor. Sim. Mas, Ana, a ser está a partir do pressuposto, a ser verdade que se teve que perfurar a tal laje para ligar os dois apartamentos. Exatamente. Tudo isto são hipóteses para já, é isso? Eu diria que são hipóteses da investigação jornalística, já parecem bem consolidadas. Muito bem. Nós, na Câmara, teremos que verificar, já pedimos o acesso ao processo e, portanto, pensamos que poderá esclarecer. Mas eu gostava de falar deste simplex urbanístico porque, na verdade, isto serviria para, enfim, promover esta simplificação, a celeridade destes processos e, portanto... Muitas vezes sabemos que são muito demorados, não é? As pessoas têm que esperar muito tempo. Exatamente, por várias razões. A burocracia é extensa, uhum, e depois há outras dimensões que têm a ver com o trabalho na Câmara. Mas, de facto, eu diria que esta lei simplificada é para ser cumprida e considero que seja o Primeiro-Ministro o primeiro que a tenha que cumprir, uma vez que é a figura, uma das figuras principais da nação, o representante do Estado, Estado, e, portanto, cumpra a legislação que o próprio aprovou e contribuiu, certamente, porque esta legislação foi muito promovida por estes dois partidos, PS e PSD. O segundo pano de fundo é o dos licenciamentos camarários em Lisboa, o tal panorama que Carlos Moedas iria mudar para, enfim, que eles fossem, estes processos pudessem ter mais eficácia, celeridade e menos burocracia. Enfim, diria eu, a bem do mercado da promoção imobiliária, infelizmente, mas deveria ser em prol dos cidadãos e, sobretudo, nestas questões de casa própria. Também é bem deveriam fazer obras nas suas casas, não é? Sim, sim, sim, mas a operação no início do mandato foi assim emoldurada e, portanto, quem a fez emoldurou assim com, enfim, sessões de promoção com agentes imobiliários e, portanto, seria uma grande revolução em Lisboa. Nada mudou e eu pergunto porquê. E eu sei porquê, porque, na verdade, para que esta celeridade fosse instalada, seria necessário um investimento nos serviços de urbanismo, tanto em investimento em contratação de novos trabalhadores, como com melhores meios para os trabalhadores, melhores condições de trabalho. São serviços que têm uma carga de trabalho enorme, porque há na cidade esta questão dos processos urbanísticos é uma grande questão, há muitas, muitas solicitações para estes serviços e, portanto, era essencial que este investimento fosse feito. E não foi. E, portanto, nós temos uma parte da Câmara que tem, neste momento, um déficit nesta celeridade e nesta concretização e na saída e na promoção destes licenciamentos. E, portanto, eu acho que, enfim, nem quem governa tem fé nas leis e nos processos que engendra. E isso é péssimo para o país e, enfim, e para a cidade de Lisboa, obviamente. Carla, falta-nos ouvir, Carla Madeira, o seu minuto também. Muito boa noite ou boa tarde a todas e a todos. No passado sábado, foi dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Não quer demais nós assinalarmos as conquistas que foram feitas a nível do direito da mulher. E este ano nós celebramos 50 anos do voto livre em Portugal, portanto vai fazer em abril 50 anos, sublinhar todas as conquistas que foram feitas e sublinhar aquelas que ainda faltam fazer, que ainda são muitas, além de que estamos a ter alguns retrocessos até nas gerações mais jovens, contrariamente àquilo que nós achávamos que poderia acontecer. E, portanto, nunca é demais comemorar o Dia da Mulher. O Dia da Mulher foi precisamente o dia que o Partido Socialista escolheu para apresentar a sua candidata à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão. Apresentou, é uma mulher, uma grande mulher, uma mulher que tem um percurso pessoal, político, académico, que fala por ela e que apresentou formalmente, porque já o tinha apresentado, mas apresentou formalmente a sua disponibilidade e a sua entrega a Lisboa, e não obstante o momento político que estamos a atravessar no país, Alexandra Leitão manteve a apresentação da sua candidatura para sábado, que já estava marcada há bastante tempo, e mantém a sua disponibilidade para ser o rosto do Partido Socialista em Lisboa, contrariamente ao engenheiro Carlos Moedas, que diz que só vai apresentar a sua candidatura depois das eleições legislativas. Portanto, eu acho que aqui também se percebe bem a diferença de compromisso. Alexandra Leitão apresentou linhas gerais, não apresentou um programa eleitoral, naturalmente, apresentou umas linhas gerais dos principais problemas que Lisboa tem, colocou um grande foco no problema da habitação, acentuando bastante a necessidade de retomar os programas de arrendamento acessível, que têm ficado na gaveta, como todos sabemos. Já nem falo só do Alto Restelo, que esse tem sido muito falado por nós, o do Benfica, o do Parque das Nações, olha, o do Bairro Alto. O do Bairro Alto continua lá, aqueles três edifícios com ervas a crescer nas paredes, aí está, que não se percebe. A freguesia de Lisboa, que mais população perdeu, devia ter sido a prioridade deste executivo camarário, e não foi. Continuamos a ter aqueles três edifícios que não retomaram o projeto aprovado em 2020. E, portanto, é fundamental retomar os programas de arrendamento acessível que já existiam. É importante adquirir mais imóveis ao Estado. O Estado está a colocar à venda uma série de imóveis. Esta é uma oportunidade que a Câmara de Lisboa não pode perder. Aliás, que foi o que foi feito no passado, quando Fernando Medina comprou os edifícios da Segurança Social. Aliás, uma medida que foi bastante criticada pela direita, mas avançou-se com a compra desses edifícios, e esses edifícios uns já tiveram obras, outros estão a ter obras agora, e são habitações para famílias que estão a ser entregues. Uma cidade que se pretende que seja uma cidade mais segura para todos, uma cidade mais cosmopolita, com mais saúde pública, com mais habitação, também focou bastante o problema que está a existir em Lisboa do consumo de álcool e de drogas, que o consumo de droga, que era algo, que era um problema que tinha sido estancado, ou que estava pelo menos controlado e que atualmente está a ficar outra vez fora de controle, nomeadamente na zona da Avenida de Ceuta, onde não está a existir ali uma intervenção robusta, está a haver sim um varrer dos problemas para baixo do tapete, uma limpeza periódica daquele espaço. E a problemática dos sem-abrigo, esses que não têm parado de crescer, e é importante haver uma política integrada para todas estas situações sociais que surgem. Não podemos colocar os sem-abrigo todos num espaço da cidade, colocar centenas de pessoas em situação de sem-abrigo num espaço da cidade. Não podemos deixar a população que consome drogas debaixo dos viadutos da Avenida de Ceuta, e portanto é preciso haver aqui uma política integrada, nomeadamente com a administração central. E portanto é preciso termos uma cidade que se faz, uma cidade que tenha os seus problemas do dia-a-dia resolvidos, que é algo que não está a acontecer. Temos uma gestão de TikToks, com muitos soundbites, mas resolução efetiva dos problemas não temos. O problema da higiene urbana aumenta, as estradas estão cada vez mais buracadas, o problema da iluminação pública, todos os dias há lâmpadas que se fundem, e portanto é um problema que se agrava cada vez mais, e nós precisamos de ter uma cidade virada para os problemas dos lisboetas. Aqui só porque o meu colega Carlos Ardi Santo falou da questão dos centros de saúde, eu gostava aqui de dizer algo sobre o centro de saúde da Ribeira Nova, que foi algo que eu também disse na cerimónia onde estive presente. Estamos a falar de um centro... É na sua freguesia, Carla? É na minha freguesia, da Ribeira Nova. Misericórdia, sim. E mais do que termos um novo centro de saúde, é mantermos na freguesia o centro de saúde, porque aquele centro de saúde existia na rua Luxuriano e foi mandado fechar por um governo da Troika, que decidiu fechá-lo por razões pura e simplesmente económicas. Tivemos um diretor, claro, um presidente... Claro, José Sócrates tinha levado o país à falência. Tivemos um presidente da ARS que, em 2013, disse: o tempo do despesismo acabou. Disse isto com estas palavras perante a população local, perante os autarcas locais. Eu ainda não sobre era um presidente de junta, sobre um centro de saúde, portanto fechou o centro de saúde da rua Luxuriano. Aquele edifício foi vendido, está lá um hotel a funcionar, que é algo que de facto fez imensa falta à população, foi ter um hotel no local onde o centro de saúde estava a funcionar, e foi decidido na altura que a decisão já estava tomada. Portanto, uns foram para a Travessa de Santa Quitéria, outros foram para a Lapa, outros foram para o Martim Moniz, outros foram para Alvalade, na altura os autarcas locais e a Câmara Municipal de Lisboa insurgiram-se naturalmente contra esta decisão, e então o centro de saúde foi provisoriamente para este espaço na Ribeira Nova, onde funcionava uma unidade de tuberculose que estava desativada. Esse espaço já na altura, é o pé do mercado da Ribeira, não é? É mesmo ao lado do mercado da Ribeira. Onde se iam com as crianças fazer um teste de tuberculose quando as crianças nasciam. Exatamente. Eu ainda fui lá com a minha E, portanto, esse espaço estava desativado, mas era um espaço muito pequenino, mas que era melhor que nada. Portanto, tirou-se a população do centro de Luxuriano, distribuiu-se pelos centros, a população não se conformou, os autarcas não se conformaram, e então, provisoriamente, colocou-se o centro ali naquela unidade de tuberculose. Não é? Sim, essa unidade não funcionava, mas foi uma decisão provisória que na altura foi tomada, e entretanto depois começou a luta por manter o centro no local, por não o deixar fugir dali, e ele manteve-se lá. E Carlos fez-lhe... Ele manteve-se lá. Essa luta deve-se aos autarcas locais, deve-se aos autarcas, sobretudo da Junta de Freguesia, não tenham dúvida, a todos eles, Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia, que nunca deixaram aquele centro fechar, e depois que se passou a fase de ele não fechar, porque é que há conquistas que é importante assinalarmos, porque o não deixar aquele centro de saúde fechar foi uma conquista. Para terminar, Carla, depois seguiu a fase 2, que foi termos obras naquele espaço para aumentar naturalmente a capacidade e, portanto, do centro de saúde, foi um dos que o Carlos mencionou. E é algo que foi feito, algo que existiu um projeto, o projeto foi alterado, e bem, os arquitetos e os engenheiros estão lá é para trabalhar, eu tenho muita pena, portanto, se o projeto supostamente estava mal feito, eu não sei, a CERU tem arquitetos e engenheiros, é para fazerem projetos de acordo com as regras existentes e, portanto, o projeto foi alterado. Agora, deixar cair é que nós nunca deixámos, e aí perdoe-me a investir. E Carlos Moedas também não deixou cair, e os novos tempos não deixaram cair, está a ser construído. Nunca deixámos construir o projeto, e apesar da Câmara ter decidido levá-lo provisoriamente... É o melhor que se consegue da Carla a concordar com uma decisão dos novos tempos. É que se há luta... Não, é que se há centro... Desculpem, mais uma Carla vez, acha que se deve aos autarcas locais, é este, porque a decisão foi tomada. E, portanto, os autarcas locais são sempre uma voz muito importante de defesa da população. E agora vamos para um pequeníssimo intervalo, porque estamos já à meia da hora, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos na segunda parte do Fórum Lisboa. Vamos falar do PDM, o Plano Diretor Municipal, considerado uma urgência, a revisão do Plano Diretor. O PCP apresentou, por isso, 5 linhas estratégicas para responder aos principais problemas que a cidade de Lisboa enfrenta. A proposta foi aprovada por unanimidade. A Câmara aprovou esta proposta do PCP para a revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal. A vereadora do PCP, Ana Jara, que é uma residente aqui no Fórum Lisboa, como sabem, disse que o atual PDM é de 2012, tendo já passado o período de vigência previsto de 10 anos, e é nefasto para a cidade, com efeitos muito perversos, porque promove uma cidade que expulsa pessoas, sem habitação acessível e com monofuncionalidades de atividade económica em diversas zonas da capital, sobretudo devido ao turismo. Ana Jara, é claro que vou começar por si. Se calhar começávamos primeiro, porque eu acho importante explicar às pessoas o que é um plano diretor municipal e para que é que serve. Porque é que as cidades todas têm um PDM, o Plano Diretor Municipal? Então, e serve para quê? Para haver regras, não é? Para haver regras e para haver uma visão para o desenvolvimento dessa cidade para um período que deve abranger uma década. E o Plano Diretor Municipal é o quê? É um conjunto de regras? É um conjunto de regras urbanísticas, mas também é um plano para o desenvolvimento da cidade, onde se marcam áreas de desenvolvimento, transformações importantes, onde se desenham alguns lugares com maior definição, e eu devo dizer que... Onde, por exemplo, se diz, vai ser proibido nos próximos 10 anos construir aqui, e acabou, ninguém pode construir ali, certo? Sim, isso seria uma raridade em Lisboa, mas mais se deve construir aqui do que menos se deve construir aqui. Portanto, o PDM atual tem obviamente uma conformação, quer dizer, ele tem um resultado que todos nós podemos ver, porque nos últimos 10 anos se houve cidade que mudou foi Lisboa, e também muito graças ao PDM. O PDM que está em vigor neste momento data de quando? 2012. Para se fazer um PDM há um período, quer dizer, de vigência de mais ou menos 10 anos, mas começar um PDM e chegar ao fim de uma discussão frutuosa que possa desembocar noutro documento, noutro PDM, demoram vários anos. E, portanto, nós, PCP, na Câmara, decidimos dar início a este processo. Devo dizer que a proposta foi aprovada por todas as forças políticas. Por unanimidade, sim. Por unanimidade. Devo dizer também que ela não está de acordo, obviamente, com as visões de todas as forças políticas. Quero exprimir isto com alguma mas carga. Mas agora vão discutir tudo, porque, na não é? Verdade, o PDM proposto pelo PCP é o inverso, talvez, da linha de desenvolvimento que é protagonista da cidade que nós temos agora. Essa que expulsa as pessoas, essa que cria lugar para a especulação, essa que não entende a cidade como uma rede de estruturas de vizinhança, questões sociais, equipamentos culturais, até de saúde, como a Carla já mencionou. Portanto, essa linha e essa visão de que tem que haver, de facto, no período atual, uma reversão daquilo que o PDM de 2012 provocou na cidade de Lisboa, é uma afirmação do PCP. Nós achamos que tudo aquilo que temos agora, que já passou para além do prazo, portanto já se desenvolveu mais a cidade anos, mais do que 10 imobiliária, anos. Sim, mas já reverteu para ser nefasto, é a palavra que nós utilizamos e é uma boa palavra porque quando há... Acham que já está a fazer mal à cidade? Não, já está a destruir a cidade. A cidade já está a morrer e a morrer nestas dimensões sociais que devem ter tanto peso como as questões construídas. Portanto, nós, o PDM é um conjunto de preocupações com a cidade e com o desenvolvimento da cidade que teve um alto peso da questão do edificado e da urbanização e pouco peso tiveram as redes dos bairros, aquilo que faz a cidade e fabrica a cidade, que é o comércio local e o desenvolvimento dessa área, os equipamentos públicos e o desenvolvimento dessa área em prol da população e daquilo que ela necessita e deseja. E deseja, para além disso, deseja, porque a cidade também é sonho e deve ser um caminho coletivo e deve haver um projeto comum. Portanto, em primeiro lugar, o nosso PDM seria participado, ao contrário do que foi o de 2012, que partiu de um conjunto de 5 especialistas que foram convocados pelo António Costa, à altura Presidente da Câmara, e portanto esses especialistas criaram uma espécie de linhas estratégicas. De regras para a construção da década não, seguinte. Não, foi uma carta estratégica, sim, que foi criada e que nós consideramos que neste momento, em prol do desenvolvimento futuro de um PDM que seja de acordo com as potencialidades, com as necessidades e os desejos das pessoas que habitam Lisboa, deve ser feito por elas mesmas. Ou seja, nós aquilo que propusemos foi feito, quer dizer, discutido por elas mesmas. Eu ia perguntar de que forma é que pode ser participado pelas então, pessoas. Então, nós temos, abrimos esta discussão com 5 linhas que serão 5 audições públicas com os temas de habitação, para enfrentar a crise habitacional com mais habitação acessível, a mobilidade, enfim, nós todos percebemos a disfuncionalidade da cidade a esta escala, e é uma escala metropolitana e que nós consideramos que deve ser estudada para um trabalho maior com um grande enfoque no transporte público, a sustentabilidade e resiliência ambiental para uma cidade mais verde e permeável, os equipamentos para uma rede de serviços públicos locais essenciais que trata de facto dessa dimensão da proximidade, da vida em comum, que tanto desapareceu na cidade, e por último esta ligação à Lisboa metropolitana, porque Lisboa já não é uma cidade circunscrita. Nós temos muita gente que vem e que todos os dias para Lisboa, que trabalha, que estuda, e portanto estas pessoas têm que ser integradas e as suas vidas têm que ser integradas num desenvolvimento da cidade futura. E, portanto, nós propusemos abrir 5 audições públicas com estes temas: a habitação, a mobilidade, sustentabilidade e resiliência ambiental, equipamentos públicos e a ligação à cidade metropolitana. Portanto, era assim, seria assim que nós, aliás, esperemos que vá ser assim, que se inicie a discussão de um PDM com esta participação pública e com todos aqueles que queiram contribuir, poderem fazê-lo e fazer, de facto, deste PDM um PDM para uma direção totalmente diferente e nova para a cidade de Lisboa. Mas para ser como o PCP defende, agora a Câmara tinha que começar a marcar essas audições públicas, é isso? Exato. Já temos a vereadora Joana Almeida a dizer que vai fazer 7 audições públicas, mas com os temas que não foram votados em Câmara. Portanto, são temas que, enfim, andará a explorar e acho que deve o PSD pôr à consideração. Se julga importante, aliás, na discussão houve uma unanimidade da importância do lançamento deste documento para a cidade, por isso foi votado por unanimidade, mas, de facto, a forma como nós aparecemos com isto neste momento é, e o consideramos vital e o direcionamos para um determinado enfoque da participação e da transformação da cidade numa direção completamente nova. Não sei se todos partilharemos desta mesma direção e destas mesmas premissas. Carla, portanto, pelo menos tendo sido votado o documento por unanimidade, a priori estão todos numa linha de partida, digamos assim, com vontade de mexer num PDM que já é velho, digamos assim, não é? Sim, este PDM já devia ter sido revisto em 2022 e, portanto, isto é uma enorme prova da falta de estratégia e de capacidade de decisão deste Executivo. É preciso ver que o PDM que portanto, foi 10 anos, feito, 2012 iria até 2022, exatamente, teoricamente. Exatamente, o PDM de 2012 foi feito com base nos censos de 2011 e foi feito com base na realidade que o país vivia em 2012. Estamos a falar de uma altura em que o país ainda estava a recuperar economicamente e, portanto, a cidade de Lisboa ainda estava a recuperar economicamente, em que a construção civil estava completamente parada, em que tínhamos prédios em ruínas. Estamos a falar de uma altura em que ainda não tinha acontecido a Primavera Árabe e, portanto, que ainda não tínhamos o turismo que temos hoje. Portanto, agora, quanto PDM, tempo é que isto leva a pôr em dia? Digamos assim. Demora tempo para ser um PDM feito como deve ser. Demora tempo e não estou a ver forma de ele entrar em vigor no atual mandato. Muito sinceramente, nós estamos em março, daqui a 6 meses nós estamos a entrar em eleições e, portanto, não é com certeza num período eleitoral que nós vamos estar a discutir de forma séria um documento estratégico como este em Lisboa. O PDM é um documento estratégico importantíssimo. Portanto, não desfazendo todos os outros planos que existem na cidade, não é? É um plano que mas se calhar pode começar a discutir no agora, qual se baseia. E os próximos continuar a discutir, não é? É um claro, plano o fulcral. O lançamento é fundamental. Não, o certo, coisa certo. Agora, sítio, não é? Certo. Tem que haver múltiplas discussões e círculos, enfim, tem que se inventar o futuro para Lisboa. Isso é uma tarefa grande. Árdua, demora tempo. Exatamente. E, portanto, nós neste momento, a cidade continua a evoluir a uma velocidade enorme, como todos nós sabemos, não vale a pena agora estar aqui a falar, porque nós falamos todas as semanas da evolução que a cidade de Lisboa tem, quer dizer, e continuamos a trabalhar com base num PDM 2012. Isto é completamente surreal. E, portanto, este plano já devia estar revisto e nós já devíamos estar a trabalhar com base na realidade que nos trouxe os censos 2021. Não é? E portanto claro, é importante nós relembrarmos, é importante o PCP ter apresentado esta proposta. Agora, eu receio que não é neste período pré-eleitoral que nós vamos conseguir fazer uma discussão fim, não, séria sobre este tema e portanto só tenho a lamentar sobre isso, porque tivemos há pouco aqui a falar da questão da habitação, uma estratégia a nível da habitação, a estratégia a nível do comércio local. É importante nós termos definido uma estratégia a nível do comércio, a nível da economia, que economia que nós queremos para a nossa cidade. E, portanto, sem esse documento de estratégico, de facto, andamos todos aqui um pouco com base, olho, com base nas percepções. Carlos, pelo menos agora... uma vez que o documento foi aprovado, sim, por unanimidade e também por vós, pelo menos dar-se-á início a este processo que a Ana já estava a dizer, pelo menos começa-se, não é? Começa-se, coisa que devia ter começado com Fernando Medina. E começou... Não começou. E começou, não começou. Não começou como? Claro que começou. Não começou. Fernando Medina saiu de lá em 2021, é não foi em 2022. O mais estranho. Claro que começou, está lá, os documentos os novos agora tempos, os novos fora, tempos é um problema, tomaram os novos é um tempos tomaram posse a 18 de outubro, salvo erro, e de 2021. Não estava nada concretizado. Não é verdade. Mas quer dizer, os 10 anos que vocês estavam a falar, em 2021, ainda estavam já, dentro, estavam no já décimo ano. Já devia ter claro, começado há mais tempo. Claro, e começou. Aí em 2020. Começou. A preparar as coisas. E agora percebam os nossos ouvintes. Quem chega, assume funções, tem que começar a trabalhar com a cidade e, portanto, vai pegar no PDM, coisa que não está desenvolvida, não está em condições para avançar, portanto, é normal que as coisas demorem mais tempo, é normal. Não foi feito a quem estava há 14 anos. Mas agora a visão desta... Agora a visão é outra e é um documento que é necessário atualizar, como é lógico. Só de pensarmos, o Parque das Nações não existia como freguesia, uma parte daquele sim, território em 2012, que era Dolores, continua a não ter um PDM definido. Uma nova freguesia, não é? Depois de 98 é que apareceu. A reforma administrativa foi feita em 2013, já depois do PDM ser revisto. Sim, ser aprovado. Portanto, eu já me confrontei com esta situação, o que é que pode ser aqui feito? E a pessoa olha para o PDM, eu não percebo bem se é de Louros, o que é, mas é uma das coisas que têm que ser vistas e revistas. Mas há uma parte que era Louros que agora é Lisboa, é isso? Sim, sim, sim. Depois da Expo, é isso? A seguir, é uma parte ali da Zona Norte, a seguir à Escola Vasco da Gama, havia uma divisão que a partir daí era Louros, e agora vai até ao Trancão, portanto, aquela parte toda... Até ao Rio, sim. Não, eu próprio não sei exatamente a base que a deve julgar. Está bem que havia planos por menor do tempo da Parque Expo e julgo que têm sido respeitados e portanto é também necessário esclarecer e atualizar as coisas, não só para o Parque das Nações como para diversas partes da cidade, para a cidade em geral, porque a cidade é muito diferente, como já foi aqui dito, do que existia em 2012, e quando é feito em 2012 é porque reflete já para aí desde 2010 o trabalho que foi feito de 2010 a 2012. Dizer também que, por exemplo, o RIOT, que é um documento que é necessário para a aprovação do PDM, também só foi preparado já por este executivo. O que é o RIOT? É o relatório do Estado do Ordenamento do Território. Inclusive foi aprovado na Câmara Municipal de Lisboa, depois passa pela Assembleia Municipal, eu fui o deputado relator, isto foi na Assembleia Municipal, esteve em julho de 2024, portanto foi despachado. Em julho do ano passado, sim. E foi aprovado em julho do ano passado. E é condição sine qua non, digamos, para avançar É um documento que é fulcral para... O estado da cidade, dá conta do estado da cidade. Sim, faz o facto de tirar uma fotografia daquilo e uma das coisas que se falou foi que os dados refletem os censos de 2021 e acabam por já estar há algum tempo deslocados, porque isto é dinâmico, cada vez mais a cidade é dinâmica, reage e, portanto... naquilo que era possível era que a Câmara olhasse também para considerasse se havia algumas diferenças significativas que deviam ser corrigidas ou equacionadas depois no PDM. Sim. E foi aprovado por maioria na Assembleia Municipal. Portanto, é um documento que era essencial também para o PDM ser feito. Portanto, quando me dizem que podia estar a ter sido feito quando o Carlos Moedas chegou, não estava feito. Foi feito já depois, vai tudo depois, portanto é natural que se atrase. Tinha trabalho feito, tinha que ser depois aprovado. Eu não digo que não houvesse, Sim, não vale a pena estar uma a dizer que havia outro dado, dizer que não havia. Eu não digo que não houvesse, agora não estava numa fase certamente em que fosse fácil dar a continuidade, estaria numa fase muito embrionária, portanto, teve normalmente dificuldade. É necessário que seja revista, é necessário que os nossos ouvintes saibam que o PDM, já a Ana também disse aqui, que é constituído por uns documentos como um regulamento, uma planta de ordenamento, planta de condicionantes, e tem outros, tem estruturas e análises da cidade, e também convém dizer, voltando também ao trabalho que tem sido feito, por exemplo, na Assembleia Municipal, na terceira comissão, temos trabalhado desde o início do mandato em ouvir e convidar pessoas, falar sobre o PDM, sobre Lisboa, focando com conhecimento de causa e pensando numa revisão do PDM. Portanto, também será um documento que sairá emanado da Assembleia Municipal e que poderá também ajudar neste desenvolvimento. E tem-se falado com pessoas que têm divisões completamente distintas da cidade, como dizia a Ana Jara, a parte que o PCP acha que deve ser mais contida, que não se deve dar tanta importância ao turismo, não se, e pessoas que acham que... Devolver ao desenvolver, nós até temos um estudo para o turismo e para uma carta do turismo. Pronto, fizemos aprovar essa proposta, que é o estudo da carga turística, que tem que haver, da carga, sim, facto, sim, sim. E que desemboca numa carta do turismo de Lisboa, que será de integrar no PDM. Sim, o PDM é um instrumento que incorpora uma série de outras... Contributos, relatórios ambientais, programas de execução, exato, planos de financiamento, plano de enquadramento regional, local, plano de existência sobre a ocupação de solos. Mas o que se ouve sempre falar há anos, de que às vezes os PDMs são postos de parte para, em detrimento de interesses, por exemplo, em Juque, do imobiliário ou no... Juque, então, em Lisboa não é propriamente... Ou não acontece? É assim, este PDM, no nosso entender, foi um PDM do Manuel Salgado, vereador anterior, de Lisboa, durante mais de uma década, portanto, bastante mais que uma década. A visão claramente é a liberalização dos solos e na verdade de liberalização de toda a cidade. Aliás, isso já é possível de ver como a cidade mudou e como tudo foi possível nesta cidade. Nós temos quase coisas, tudo, havia coisas absurdas. Havia torres e havia coisas que não chegaram a ser feitas, que eu tenho conhecimento de algumas, Carlos, que estavam previstas para a parte das Nações, temos, que estavam à espera de do novo PDM em 2022, que ainda ia piorar as coisas. Temos funcionalidades enormes nos bairros históricos, perdeu-se vida, há grandes hotéis encaixados em alfama, porque isso, é tudo possível, é tudo permitido, abaixam gigantesco hotel. Ainda existem hotel. Vários hotéis... Que foram atribuídas, estão licenciados e que estão imparáveis e continuam. Sim, e portanto, se a gente continuar a deixar que este PDM esteja em curso, esteja ativo e não se fizer mas uma outra, substituir este documento por outro, bem pensado, nós temos, de facto, uma situação muito caótica para a frente. Quer dizer, mais caótica do que esta para a frente. Sim, mas depois vemos que depende um bocado, a aprovação do documento final depende um bocado do equilíbrio das forças políticas que estiverem na Câmara, é isso? Se o PCP ganhar as eleições, o PDM é todo feito nas linhas... Sim, eu devo dizer que a Câmara é um órgão plural. Nós somos 17... um presidente e 16 vereadores. Sim. De diferentes forças políticas, portanto isto é uma característica da nossa democracia. Bem, não tem maioria, portanto tem mesmo que exatamente, ouvir, portanto, negociar, todas falar, as propostas que têm, de facto, decisões a tomar em relação à cidade de Lisboa, passam por aquele órgão. Aquele órgão exprime-se e aprova e desaprova algumas coisas, às vezes desaprova coisas contrárias a quem tem de facto os pelouros e a presidência da Câmara. E portanto é importante que as pessoas saibam isto, porque não é quem tem os pelouros que de facto toma as decisões. As decisões são feitas em conjunto neste órgão. Mas quer dizer, aproxima-se mais de um lado ou do outro mediante o poder... que cada força política tem na Câmara, certo? Não estou exatamente a dizer nada, nenhum disparate. Sim, e depois há, de facto, negociações e um trabalho conjunto de modificar e de discutir, enfim, e de adaptar propostas para que elas tenham a capacidade de ser realizáveis, não é? Pronto, este PDM é apenas uma proposta, é o lançamento deste procedimento. E, portanto, vai ao encontro daquilo que aparece no relatório, no REOT, como base, e tenta produzir linhas de ação para serem discutidas e depois se moldar um documento. Este documento tem muitas fases. Isto é de uma complexidade. E é um documento muito importante, que é feito durante algum tempo. É muito importante. Eu queria dizer só uma coisa. Sim. Ele é um documento urbanístico, mas... ele não se fica por aí, porque de facto estes últimos 12 anos a parte social da cidade tem mudado de facto por esse protagonismo do urbanismo, e nós consideramos do urbanismo, que o urbanismo tem neste documento, e nós consideramos que a fazer um novo documento as questões sociais da cidade também têm que adquirir um certo peso. E, portanto, há coisas já desenvolvidas pela Câmara, como a Carta de Desenvolvimento Local, que trabalha com as desigualdades sociais da cidade. Essas coisas que nós temos que superar entre bairros de gente, enfim, das camadas populares, que têm desde logo desaparecido da cidade de Lisboa, mas que esses bairros têm que começar a fazer parte da cidade de uma forma... muito mais consistente. Não podemos permitir que se continuem a construir condomínios fechados, empreendimentos gigantescos para pessoas de uma classe alta, por exemplo. Nós temos que pensar a cidade em termos sociais e temos que defender visões que sejam de construção, de reconstrução e regeneração desta cidade tão viva que nós tínhamos, que era de facto a dos bairros e do mix social e das pessoas que viviam em conjunto com uma vida coletiva. E portanto é por aí que nós queremos que nós lançamos este PDM. Imagino, Carla e Carlos, que não são só arquitetos a aprovar isto. Isto no fim é um documento aprovado do ponto de vista político, não é? Sim. Sempre na Câmara. A final é a aprovação política, mas naturalmente tem que... Para a elaboração. É um documento técnico inicialmente, também, não é? E tem... os técnicos que colaboram no documento são, a priori, partidários, não é? E, portanto, e baseiam-se também nos outros relatórios que existem. E depois existe, então, uma aprovação política final. Muito bem. Vamos ao fato, Carla. Sim, vamos ao fado. Então, o fado que trago aqui hoje é o retrato do poeta quando jovem, de José Saramago. José Saramago foi bastante recordado por Alexandra Leitão no passado sábado, quando se candidatou conjuntamente com Jorge Sampaio à Câmara de Lisboa. Portanto, foi por isso que me ocorreu trazer aqui este fado de José Saramago, cantado por Marco Oliveira. Muito bem, temos um podcast em arquivo.org, uma parceria, já sabe, com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Na memória um rio onde navegam os barcos da infância em arcadas de ramos inquietos que despregam sobre as águas as folhas recurvadas de ramos inquietos que desprega sobre as águas as folhas recurvadas. Há um bater de remos compassado no silêncio da lisa madrugada, ondas brandas se afastam para o lado com o rumor da seda amarrotada. Ondas brandas se afastam para o lado com o rumor da seda amarrotada. Há um nascer do sol no sítio errado, a hora que mais conta de uma vida, um acordar dos olhos e do tato, um ansiar de sede inextinguida, um acordar dos olhos e do tato, um ansiar de sede inextinguida. Há um retrato de água e de quebranto que do fundo rompeu desta memória, e tudo quanto é rio abre no canto que conta do retrato a velha história, e tudo quanto é rio abre no canto que conta do retrato a velha história.